assim como a flor não pertence a quem tem, nem a mais ninguém, é só de quem se quer bem. Veja a beleza da rosa, apesar dos espinhos que lhe asseguram defesa, se abre em carinho sem exigir nada em troca. Só por amor fica presa, sem mais fazer obrigação. O sentimento em mim nasceu, dê olhos ao coração para enxergar